Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. 380 Glock, 45 é hora de rezar. Seu crucifixo no pescoço ajuda bem pouco se respirar. Pá, se pensar, ratatá, se piscar. É homem morto, a playboy joga de Mitsubishi, gravata terno. Não empino o nariz quando o céu vira inferno. Veja meus pés na mira do ferro. É pelo amor de Deus, tenho filho, mulher, toma ouro, relógio, carteira. Leva o que quiser, já tira a calça e oferece a bunda. Da filha, da mulher, da mãe, não quero a prostituta. Aqui não é Alphaville, tá fora do condomínio de luxo. Aqui é o inferno, onde o simples homem da favela te coloca de refém no chão, deitado de bruços e cospe na tua cara. Dá soco na tua boca, enfia na sua bunda. Seu carro do ano, sua casa de praia, seu diploma. Arrebenta seu crânio, te deixa em coma. Deixa o gerente de cachorro ensinado. De pé, sentado, latindo, deitado. Te pega pelo pescoço, põe um ferro na tua nuca e esquece. É Pai Nosso que estás no céu e chama o carro do IML. Eu sou detento que mata o carcereiro no apetite de fugir. Em frente à câmera do Jornal Nacional, pra você aplaudir. Tem os meus sonhos também, fulano. Não é artigo da moda, nem moto da hora, e nem carango do ano. Só quero um cômodo no barranco e comida no prato da minha filha. Que diferente do seu filho, não joga videogame, não tem brinquedo à filha. Não tem pai executivo pagando de santo. Tem um pai com uma 9mm, um assaltante de banco. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. O viadinho do shopping tá olhando o quê? Cansou de viver, qual que é? Quer morrer? Tá com saudade do golfe no estacionamento. Tá lembrando da sua piranha subindo e descendo. Na Cherokee é que explora e na Blazer vai vendo. Chega de conversa, abre a porra do cofre. Eu vou contar até três, aí depois você morre. Meu Deus, vai colar preto e branco em um minuto. Da detenção não vou, também não quero minha família de luto. Não quero ser jogado ferido numa catecu. Num rolê atrás de um hospital que só vai chegar quando eu vir afinado. O ser humano é um animal irracional, feroz quando busca sua presa. Mata o empresário pra ter rango na mesa. Toca com a rota, rouba banco com goia sem assunto. Pega o primeiro de refém e é sangue voando a 10 metros o defunto. Pode estar com o áudio lá fora, de terno e gravata, vida da hora. Mas não, tô aqui de ladrão, de personagem de cartaz de procurado. Sendo indicado ao Oscar de melhor ator no próximo velório, no papel de finado. Panela vazia é igual a enterro. Igual a eu, explodindo a sua cabeça atrás de dinheiro. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Filho da puta se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. Porra, tiazinha, cala a boca, se acalma. Se o sangue tiver que escorrer, só playboy vira alma. Se esse prego de terno, essa burguesa de tamanco ajudasse a favela, eu nem tava nesse banco. Eu não sou santo, mas também não sou o capeta. É que fome, mas filho chorando é igual escopeta. Eu tô ouvindo um alarme, se pra ficou tarde, aí Dundu pega um refém, mata. Chama um padre, tem sirene, repórter se pá, Rede Globo. Atirador de elite com o dedo coçando, querendo outro corpo. No céu, um helicóptero se pá, o Águia 2, quem sabe? Na terra, ambulância, uma pá de bico, querendo meu corpo no carro do resgate. É revólver na mão, um barulho, socorro. É a polícia atirando, a dor domina meu corpo. A voz do gambé no meu ouvido. Na roupa o sangue do meu mano ferido. Meu filho vem na cabeça, imagino minha mulher reconhecendo meu corpo. É o que a polícia quer. Aí playboy não me olha com nojo, moro, mano. Eu sou outro marionete nessa porra de banco. Quem te assalta é quem joga arma na favela.